Aí, aí. Atenção, cadeia. X15. Márcio Antônio de Almeida. Aí, Márcio Antônio de Almeida. Arruma seus pertences, que a liberdade chegou. Portas abertas, longe das celas, mó felicidade. O carcereiro cantou a minha liberdade. Ei, Simeone, eu tô voltando aí. É só um tempo de me despedir dos manos. Daqui meus pertences, presença pros parceiros 100%. Que tiraram cadeia lado a lado no veneno. Mas nunca perderam o otimismo, aliás. A esperança nos alimenta, pessimismo jamais. Falou rapaziada, até um dia no mudão. E se inscreve, manda notícia, não esquece do. Irmãos. Por toda a vida, pra sempre me lembrarei dessa consideração que atrás das grades encontrei. Aí meu tuto, a guerra está em ascensão na rua. Não vá se envolver com filho da puta. Eu sei, escorreguei, vim pra cadeia, mas já tô de pé. Vá com Deus, vá em paz. Na fé, irmão, você não se decidiu aí. Essa é a história, eu já li. A cadeia não te fez compreender que a paz é o que. Salve, salve, oi, estou de volta. E aí, meu truta, como é que tá a quebra? Da hora? Firmeza. A recepção dos aliados da quebrada, firmão. Eu tava com saudades, mó cara. Então, depois eu colo pra rolar uma ideia. Eu quero ver minha família, minha irmã Cipã. Ligar pra eles que eu tô fora, quero vida nova. Agora o crime é passado, é história. Sangue bom, o mundão tá foda. Daquele jeito, mano. Muita treta, muita droga. Pouco respeito pelo intermédio mesmo, não. Querendo, você abraça, se envolve na parada, entra na guerra e mata ou morre. Porra, me liguei que tá cruel e louco. Sentido periculoso, um clima tenebroso. Meus manos da área, na febre e na maldade. Vingança destrói a paz, sobra o gás, desperta a crueldade. Aí eu tuto, a guerra está em ascensão na rua. Não posso envolver com filho da puta. Lembrei que os parceiros do sistema já previa assim. Conselho pra mim, não voltar pra detenção, enfim. Eu acabei de chegar e o crime inflamando. Aí não leva mal, mas tô devagar quase parando, certo? Vou me tocar, falou. Vou ver na goma qual é. Vai com Deus, vai em paz. Na fé, irmão, você não se decidiu aí. Essa é a história, eu já li. A cadeia não te fez compreender que a paz é o caminho pra viver. Irmão, você não se decidiu aí. Essa é a história, eu já li. A cadeia não te fez compreender que a paz é o caminho pra viver. Pode crer, eu tô a fim de bater uma bola na quadra. Futebol, arte pra descontrair a rapa. Liga Clementina, arque meu ADPA. Aciona os malucos da Nair Barbosa e vamos lá. Só a função, sangue bom, não deixe pra depois. Caretas contras, a conexão, fumaça, um dois. Um dois do back só pra me inspirar e me tornar Manuel Tobias artilheiro. Ah, os parceiros da do 15 precisam saber que o mundão tá meu grau no grau. Rolê, logo mais à noite a curtição pro lazer. Porra, e eu tô sem nem o ponto no bolso. E o sabadão é tocado. Não, não, vou me adiantar, levantar um troco. Um 5-7 nervoso. Mas eu preciso do dinheiro. Puta que eu pariu, tô me envolvendo aos poucos. Segundo é pagamento, vamos enquadrar, vamos lá, doido. É nós de novo, despertou o instinto ambicioso, e o velho sonho de comprar XT. 2, 3, 4, assaltos bem bolado, mais o quinto no motel, embaçoso e corpo. Falta de sorte é o pé que o sistema quer. Vai com Deus, vai em paz. Na fé, na fé. Irmão, você não se decidiu aí. Essa é a história, eu já li. A cadeia não te fez compreender que a paz é o caminho pra viver. Irmão, você não se decidiu aí. Essa é a história, eu já li. A cadeia não te fez compreender que a paz é o caminho pra viver. Porra, mano, ele tá colando na garrafa. Beleza, tudo. Nem acredita aí. Nem me liga, hein. Ô, o mano saiu esses dias, já voltou. Vai vendo, maluco, quando o valor é liberdade. Reincidente, assaltante, amor armado, e aí? dá licença, cadeia aqui, a casa acabou de cair. O que que pegou, mano? Mó B.O., sou maior pipo Castelo e o menor foi pra Febem. Só as regras do 15 estão lotadas, mas cola no barraco que tem vaga pra tirar na praia. Fica ligeiro que espinho é mato, agora é bairro contra bairro, Betirão tá declarado. Eu corro lado a lado com os mano que cresci. Se me olha, eu sou teu filho e eu sei que partido seguir. Verás com filho, se eu não foge, a luta a clave é forte. Defendo minha quebrada até a morte. 3 meses da Vila Branca, ligaram meu nome. Não era liberdade, chegou o bonde. Pra cadeia 2, mó veneno. Ritmo de penita, espelho do sistema. Foi somente mais um dia de perrer no osso. E o destino me concedeu nova chance, mundão de novo. Liberdade, mas agora eu tô disposto. Bicho, sou apetitoso, periculoso, eu sou mais eu. Aí no truta, a guerra está em ascensão na rua. Entendeu? Mas eu sou mais um que se envolveu. Vamos lá, em memória dos inocentes que estão na sepultura. Assim a história se escreveu. Na febre.